Eu tô no 70 graus com 8 nós, o Kenegão no 013, o Webjet 6721. O 0013, continua, aproximação Web. Tá passando. Boa, trip 5240, desce para 4 mil pés na chegada a Mário. 4 mil, chegada a Mário, 5240. Meia. Boa tarde, 2250 nós, desce até o nível 050, chegada mais. Zero, controle 119, correção, decolador 38, controle 119, decolador 35. 1935, Juliette. Controle Salvador, passando o Vitor Índia Juliette, decolando 35. Índia Juliette, meu pés no axé de lá. Juliette Romeu autorizado o acionamento, reporta para o táxi ou para decolagem do pátio da Bata, o Mike Juliette Romeu. Azul 4033, mantenha o 160, chama Recife 1251, alterna 13325. 3325, Azul 4033. Kilo Mike India Alpha Flight Level 360. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Momo departure, Mike Oscar departure, and Flock transition, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo transition, to intercept up Zulu 20, and after flight plan route. Salvador departure frequency 119.35 and Skok 5502. Okay, clear to Miami. Readback correct, report ready for startup and push gate 11, American 990. Solo, muito boa tarde, aqui a senha, até 21 levantos. Solo 9730, da Web, informação papá. O Webjet 6721, na taxa em Alfa, prossegue o táxi, reporta para ingresso, parte principal. Reporta para ingresso, parte principal, 6721. Confirmando, foi o Webjet 9730 para Recife, chamando o copo? Afirmativo, senhor. Só um instantinho, por gentileza, o nível 370, informação em curso a papá. Prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. PUCA Aracaju, na sua escuta, o 9730. Gente, Mike Juliette Romeu tem livre decolagem no pátio da Bata, o vento 140 graus, 109, já parte fora do solo. fora. Mike Juliette Romeu decolar 243 pro litoral sul, controle 199-35. Decimal 1935 é o controle, Mike Juliette Romeu. Via Juliette, posição 04. Juliette 04, recebe. Webjet 9730, pronto, copy. Pronto, excelente, parceiro. Autorizado Recife, nível 370, decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju, quando intercepta Upper Whisky 58 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199-35 e aciona 5511 no transponder. Autorizado 370 para Recife, decola da 10, curva esquerda, Puca Aracaju. Após a perícia 58, controle 1935, transporte 559. 804. Reportará no externo, baixar travassado 3804. Total 991, decolado às 44, controle 199-35. Ok, 119-35. Tenha um bom dia, senhor. Bom trabalho. Igualmente. Ah. Decolada 97, senhor, não se escuta. Cliente, mantém o corredor ativo na escuta. Corredor ativo, na escuta permanente, Romeu. Vitor, Índia, Juliette, frequência livre e coordenação local, Juliette. Coordenação, Juliette. Antônio Salvador, boa tarde, passa Romeu, papá. Até o Delta, tem informação, papá. Até o Delta, desce para 3.000 pés, 1.013. 3.013, rapaz. Controle, Salvador, total... 9991, decolou na Momo, comando à esquerda. 310, saída Momo, vigilância, total 991. 311, vigilância, total 991, bom dia, senhor. Bom dia. 35490, autorizado Petrolina. Agora Petrolina, 35490. 741. Vamos lá. X-ray Lima Fox 1-2-1, good afternoon. Stand by to copy to Golf Victor Alpha Charlie, flight level 330. 1804. 240. Pela escuta, senhor, qual é o externo factor quanto de 1? Pode aproar externo a partir da presente? Confirme. Poderia aproar o externo a partir da presente, o 5240? Negativo, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, 10-2, 2-2-4-0. É, gol 941, 1-2-0, 6. Desça até o nível 60, 1-9-4-1. Nível 060, 1941. 060. Patrulha, papapá, mais de leste com mel, entrando através do parque de Santos, setorizado CCC, Cabula. No máximo 500 pés, confia. Está no através do parque de Santos, setorizado CCC, Cabula. Aguarde ainda na presente, autorização para o Cabula, Mike e Juliette com mel. Mantenha além do litoral até através do Batista, após o... Ok. Pardal. 2, 4-4, torre 118-6. 118-6, vamos, obrigado. Charlie, Alpha, Departure and Zipar Transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo Transition. To intercept Arroway, Upper Zulu 10 and after flight plan route. Salvador Departure Frequency 119.35 and Squawk 5470. Ok, copy to accept to destination Golf Victor Alpha Charlie, that will 330, runway 10, left turn of Kirby Power Departure, at Erzulu 1015 Tanwood, 1198 is now 35, and Scope 5470, Tower Telegraph 120. Just confirm Puka Departure and Zipar Transition, okay? Puka Zipar, no problem. Rodando passagem para 3804. 3804, táxi via Alfa, reportante ao táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reportante ao Juliette para ingresso, está 3804. X-ray Lima Fox 121, read back correct, report ready for startup and push gate 10, 10. Kenigano 0 no 3, Utsan 3144. Ele repousa no 0, 3144. Desce até 4 mil pés com 1013. 4 mil pés com 1013, com 3,900. 3566, 2 mil pés, autorizado LS 1013. 3566. Pois Deus, sempre vai formar. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Aqui na Costa Azul, confia. Afirmativo, reporte visual com a localidade. Ingressa Juliette, posição meia dúzia. Ingressa Juliette para meia dúzia, está 3804. Havia chegada a Mari 1013. 3013. Sinal estabilizado, 5240. Torre 118, meia dúzia, 6240. 86, 5240. Salvador. Boa tarde, o trip 5240. 5240, continue a aproximação, guardando pista livre, aê, número 2. Guardando pista livre, 5240. Mantenha a chegada, 3660. Tan 3144 no solo 52, livre a pista pela direita, solo 121 decimal 9. Na Fox 219-3144, obrigado. Solo Salvador, boa tarde ao Tan 3144. São 3144, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, antes da Juliette, está 3144. Localizador listando, 5 e 6. Torre 118, meia dúzia, 3566. Boa tarde. Boa tarde, Golo 941, desce para 3 mil pés com 1013. Para 3 mil com 1013, 1941. Reporta no marcador externo, trem de pouso baixado, travado, 3566. Ingressou em Interlagos, zona 1500. Solo web 9730, puxa de acionamento, gate ou 5. 9. Na direita, chama o solo 219, 35240. Airbus Datam vai ingressar agora via Juliette, parqueando 01, após a passagem da mesma. Autorizado o pushback, estacionamento, reporta táxi. Após o TAM, é autorizado a chamar para o táxi, 9330. TAM 3144, ingresso Juliette, posição 01. Via Juliette para o 01, TAM 3144. TAM 35240. 35240, táxi em frente, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, 5240. Estimando o limite 120 de cima. Limite 120 de cima. Total 9911, chama agora Recife 12545, alterno 12685. Welcome to some police, please. We have a problem on board. Alterno 12685. Total 9911. É police, it's possible. Ok, stand by. Autorizado, Elias. 2000 pés autorizado, 941. Estou controle, boa tarde, vou 600, pacote. 600, boa, está 2000 pés, 1013. Via chegada mais. 2013, via mais. 2400. Só confirmando 6741, no fim? Só um instantinho para iniciar o push no 02, o 6741. É quando você vai passar quanto ano? Alfa Vitor Juliette, uma torre 118.6. 118.6, Alfa Vitor Juliette. Please tell me what happened. It seems that there is a problem with some passenger. One has stolen the camera of another one, so there are some troubles between the two people. Okay, stand by. Oh, não tem uma posição específica aqui, só tem pátio 3, ok? O senhor pode manter a posição e aguardar a confirmação. Está chegando aqui, o 247. Ok. Solo é 76721. O 6721 não inicia de imediato no 02? 6741, corrigindo. No 02 inicia de imediato? Imediato. Gente, reporta para o táxi 6741. 721, só solicita a subida para Fortaleza, pode antecipar? 6721, já possui o plano para Fortaleza 330, só um instantinho em cópia, prepare a Momo Transição Frontin. Momo Frontin. Confirme. Você vai ficar outro limite aqui ou vai interceptar com a 330? Curva agora à esquerda, na proa 140, no 40, desce para 2000, autorizado, Elias. Papá, Hotel Delta. Webjet 6741, pode manter a posição, por gentileza? Só manter a posição, 6741. Conhecimento, vai manter a proa limitada pelo localizador. Tem a proa limitada pelo localizador, essa é a frente do teste, o voo no 697, reduz para 309. Inicia o táxi de imediato, 9730. Está iniciando. Sim, Índia Alfa até o ponto de espera do 10, ponto de espera da torre 1 no 8 decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom gol. Ok, 286 ponto de espera, 9730. Solo, boa tarde, 3. 3566 de Conan, você escuta? São 3566, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi seu Juliette aguardando. Alfa, mantém a posição antes do Juliette aguardando, são 3566. O Webjet 6741, após a passagem do Boeing da companhia, o senhor prossegue o pushback, ok? E graças pela colaboração. Após a passagem do aeronave da companhia, o azul 4089, boa tarde, o número 2 para a cópia Vitória 300, prepara a Dael, Leda, eu desaguardando. O TAM 3566 vai manter a posição antes da Texas Juliette aguardando para ingresso, ok? Estimativa, vai manter a posição antes da Juliette aguardando para ingresso, TAM 3566. Ground American 990, para cima. American 990, are you ready to taxi? Affirmative, American 990 is ready to taxi. Oi, boa tarde, o Webjet 9330 está no ponto de espera do 90, pronto. 7, o Webjet aguarde no ponto de espera da pista no 0. TAM 3193, Galeão 380, número 3 para cópia, prepare a Dael da Bridge aguardando. Ok, aguarde, 3193. O TAM 3566, na escuta? Na sua escuta. Gente, eu tenho um Boeing da American Airlines, já finalizou o pushback na posição 1-1. Haveria condições de ingressar para a remota 1-3 sem interferir com a mesa? Utilizando então, por gentileza, na medida do possível, Juliette, remota 1-3, ok? Vai utilizar Juliette, remota 1-3, TAM 3566, botão. Papá, papá, Mike, Golf Mike, boa tarde, é o número 4 para a cópia, confirme apenas o local de sobrevoo. Confirma? Já lá, só um instantinho por gentileza para a cópia, ok? Salvador, 1754 da Gol, boa tarde, será Campina Grande. Uno 754 da Gol, boa tarde, é o 5º para a cópia, prepare a PUCA transição Zipar aguardando. Taxi Webjet 6741, autonomia 4 horas, alternado com fins, com 173 a bordo. Webjet 6741, táxi à direita Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, e no ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Direita Índia Alfa no ponto de espera de 2-6, passou a rebeira Webjet 6741. American 990, taxi approved via Man April, after taxiway India and Alpha to hold point runway 10 and hold point tower 118.6, Q18-1013. Okay, apron, India, Alpha, and then go to tower, American 990. Carro baixo travado para o cancelamento e base pela direita na 7, Papa Romeo, Papa Alto Delta. Confirme o último que chamou a torre. Papa Hotel Delta, passando externo, baixado travado para cancelamento e base direita na 7. Ciente, o Papa Romeo, Papa Hotel Delta, cancelado aos 02, ingresso na perna do vento da 197, aguarde para girar a base o Papa Romeo, Papa Hotel Delta, base pela direita. Estou com no 697. Não, negativo. Just to inform you that we not to be able to start before 1630 Zulu. É um Eco 50 Papá, o Romeo Papá Hotel Delta. Bom, Papá Hotel Delta também é um Eco 50 Papá. Sim, a gente considera, é um Charlie 150, o tráfego na A3000 da 17. Eu tenho aqui o tráfego no ticket. O Alfa Victor Juliette, autorizado a final da 17. Vento 150 graus, 9 nós, autorizado pouso na pista 17, o Alfa Victor Juliette. 6 Juliette. Torre Salvador, boa tarde, voo no 695, baixado, trabalho estabilizado, não, não. Voo no 697, reporta no marcador externo, baixado, trabalho. Passará o 697. Torre Web 9730, tem condição de decolar sem parada. Ciente, autorizado a linha de decolada pista no zero, Webjet 9730 sem parada, vento 160 graus 99. A linha decola sem parada, 9730. O Lima X-ray Fox 121 Salvador Ground. 121 Ground. Just confirm the new time check is 1615. Is it? Negative, 1630 for the moment. And for information, we have not the police on board at this time. Solo Salvador, bom dia, Golden 941. Okay, o Lima X-ray Fox 121 will check, okay? Stand by, please. Stand by. O Gol no 924, taxi via Alfa, e mantenha a posição antes da taxi via Juliette aguardando. Alfa vai manter a Juliette pro 941? Gol no 924, ok? Ok, o 941 tá no... tá metrô, tá na segunda. 119-1697. 697. 941, tá mantendo na Alfa. Gente, ingressa na, já na Taxway Alpha, reporta antes da Taxway Juliette para ingresso. Chama antes da Juliette, mano, para tudo. Mike Golf Mike, só um instantinho para cópia, é o número 4, ok? Exato Backtrack, livro, é, reporta livrando a pista no 7, o Alpha Victor Juliette agilizando na aeronave para pouso no 7. Só um instantinho, por gentileza. Time 9730, decolado ao 05, controle 19-35. 0935, boa tarde. Controle, boa tarde, Abjet 9730, decolando a sua escuta. Boa tarde, 370, saída PUCA, vigilância, 9730. 370 na PUCA, 9730. Pode iniciar o pushback e acionamento aguardando cópia, ok? Número 2. Webjet 6721, pronto, cópia? Copia, 6721. Autorizado Fortaleza, nível 330, veio pelo Zulu no 9, decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle 1 no 9, decimal 35 e aciona 5525 no transponder. Autorizado Fortaleza, 330, veio pelo Zulu 19, decola a pista 10, curva esquerda na Momo, Froti. 1935, seu controle, 525, transporte. O Gol no 945, ingressa Juliette, posição 07. Juliette 07, 941. Gol no 941, afirmativo. Ok, obrigado. Juliette 07. O Webjet 6721, no cotejamento correto, portão 04, chama pronto pushback acionamento. Chamarei para pushback acionamento. O Azul 4089, agora sim, pronto copo. Autorizado Vitória, nível 300, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes. Quando intercepta, upper whisk 50 e segue conforme a rota do plano. Controle 199, decimal 35 e aciona 55, 16 no transpondo. Cotejamento correto, reporta quando pronto para o táxi. Só confirmando, já está autorizado o acionamento pushback. Paulo, boa tarde, Gol no 697, livre para vocês. Gol no 697, boa tarde, taxiando via Alfa, reporta para ingresso, parte principal. Alfa, repassará para ingresso, principal, 697. Papi está inoperante? Qual foi o último chamou a torre? É o 3660, Papi está inoperante? 93, pronto, copo. Prossiga, pronto, copo, 7393. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Brit, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta, perdulou 1.